confirmado. Domingo, 15 de dezembro, o segundo Retrô a bordo. Uma festa diferente com o Príncipe Negro Retrô. Tocando na Balsa Amazonas 2, direto para o Caripi. E mais, Luxon, DJs David, Nil, Larriba, Anderson Melo, Rally do Samba e Pirata Show. Vendas R.A. Boutique, Ana Bolsas e Boutiquim. Informações 984431869. Segundo Retrô a bordo. Domingo, dia 15 de dezembro. Chegou a hora, Legião da Saudade. O Príncipe Negro vai fazer você viajar no mundo retrô. Vamos lá, Legião Retrô. Agora chega junto o DJ Edilson pra tocar muita saudade pra galera no palácio até as 5 da manhã. Eu sabia que a paixão ia passar. Égua do som. Mas o amor era pra sempre. Não havia com o que se preocupar. O futuro era o presente. Todo dia era maior nosso prazer de viver. Alô, Marcinha! Já foi aquela Marcinha, né? Você era quase eu e eu você. E nós dois donos do mundo. Nós vivemos muito além da emoção. Tanta coisa boa existe pra lembrar. Uma história escrita bem no coração. Que o tempo não vai apagar. Porque ninguém apaga um amor assim. Quantas marcas ficaram em você e em mim. E se agora o destino quer nos separar. Não importa a distância, nada vai mudar. E se um dia você ou eu achar alguém que nos faça sentir uma nova paixão. Paixão acabe, o amor não morre, não. Nós vivemos muito além da emoção. Tanta coisa boa existe pra lembrar. Uma história escrita bem no coração. E assim? Que o tempo não vai apagar. Som do Retrô! Ninguém apaga um amor assim. Quantas marcas ficaram. Bora, Cassinho. Em você e em mim. E se agora o destino quer nos separar. Não importa a distância, nada vai mudar. Príncipe Negro. E se um dia você ou eu achar alguém que nos faça sentir uma nova paixão. Paixão acaba e o amor não morre, não. Quem sente amor não morre nunca, né, gente? Bora, Retrô! Olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. Alô, Andresa, alô, Simone, minhas meninas do Guamão, um beijo. Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. Marcelo Leandro, Mega Super Pânico e a Patroa Leia, só na moral. O vinho, melhor churrasco do Juruna. De toda aquela festa de palavras. Salada lá de bacalhau. E depois de um longo beijo. E é só na janta, né? E casamos de manhã. Era duro trabalhar e difícil levar algum pra casa. Eu sonhava mais e mais, pensando que te tranquilizava. O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas. E depois de um longo tempo de enganos, tudo deu em nada. E hoje meu corpo te reclama. Eu fumo meu tempo em nossa cama. Levando momentos de desejos, noites de amor. Príncipe Negro. Sou resto de sol e o tempo passa. E assim. E aí? Vou andando pelas ruas, misturando as verdades com mentiras. Edilson. Edilson. Te procuro em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso. Eu até nem bebo mais e como tua fruta preferida. E fugindo de mim mesmo vou tentar. Alô, Letícia. Começar de novo a vida. Eu passando de Nil, saudade. E a primeira dama, obrigado Nil pelo carinho. Tamo junto, parceiro. Obrigado, patroa. Meus amigos da Toca da Santana, obrigado William, patroa, valeu, tamo junto, hein? Momentos de desejos, noites de amor. Assim. Alô, Guilherme! Da Prefeitura de Belém, tá com a gente, amigão da empresa Príncipe, valeu! Sou desto de sol e o tempo passa, meus olhos perdidos no vazio. Tô passando um Kleber. O consultor veicular da empresa Príncipe, tá com a gente, tá na... Bob Gu! Dá-lhe, Edilson. Nosso parceiro Fábio da TF com a gente. Obrigado, Fábio. É mais linda a vida se existe amor. Tem mais cor na paisagem se existe amor. Alô, Gleice, saudade pra você. Minha empresária Amélia. Bora. É bonito envolver-se o tio inteiro com alguém. Hoje é meu, tá, tio Val? Com amor, tá? Por amor. Aí é falso, hein, pai? É mais curto o caminho se somos dois. É mais fácil entregar-se quando há calor. Minha amiga Kika da Pedreira com a gente curtindo o retrô. Desde sexto, beijo, meu amor. É melhor perdoar e estender a mão, amor. É melhor. É melhor. Por amor, é fácil renunciar a tanta coisa porque eu passei. Por amor, você pode fazer sempre um amigo e esquecer a dor. Por amor é mais fácil vencer a solidão. Com amor você pode ganhar meu coração. É mais doce um beijo se existe amor. Tem mais luz o sorriso se existe amor. Agora é retrô. São brilhantes os olhos quando olham. Nosso amigo Baís com a gente, obrigado pelo carinho, Baís. Nego saudade. DJ Marcos, a febre de Belém. Por amor. Alô, Carlinha. Por amor, é fácil renunciar a tanta coisa porque eu passei. Por amor, você pode fazer sempre um amigo e esquecer a dor. Por amor, é mais fácil vencer. Olha aqui, Berlinari, olha aqui, Berlin. A solidão. Segura. Com amor, você pode ganhar. O quê? Te peço, fique um pouco mais comigo. Por favor, pense um pouco em nós dois. Bora, Cláudia. Teu amor sempre me alucina. Sou aquele. Aí se garante, né, pai? Vive pra te amar. Fala ele! Todo amor que eu guardei. Ela deu no joelho do coi, pai. Não se acabou. E por isso eu te peço. fique aqui. Vem correndo, por favor. Quero todo o teu amor. Você é o que eu preciso pra ser feliz. Ah. Sou aquele que vive pra te amar. Todo amor que eu guardei, sei que não se acabou. E por isso eu te peço, fique aqui. Ao amanhecer, é mais livre que o vento no espaço. É o ar que eu respiro para viver. Edilson, você para mim é a luz do sol que tudo ilumina e sabe aquecer. Você é meu fogo, é meu farol, estrela que chega ao entardecer. Obrigado, parceiro Real Aventura. Eternamente faz parte da equipe Príncipe. Quase não o nosso megamente do bem, a primeira dama. Casos, eu não sou o mesmo homem. Sem você não durmo. Sem você não sinto fome. Quase não respiro. Longe dos seus braços, eu não sou o mesmo homem. Você para mim é água que eu bebo, fonte onde a sede vou saciar. Bora, galetinho. Você é o mar aguento, que me mete em medo. Você é o rio é forte. Que eu sei navegar. Você para mim é o chão que eu piso, me dá sustento e também a flor. Você é o caminho do paraíso, o meu alimento. É o seu amor. E assim? Sem você não durmo. Sem você? Sem você não sinto fome. Quase não respiro. Longe dos seus braços, eu não sou o mesmo homem. Sem você? Sem você não durmo. Alô, Amanda. Sem você não sinto fome. Quase não respiro. Longe dos seus braços, eu não sou o mesmo homem. Boa saudade do retrô! Dá-lhe, Edilson. Toda noite, às 9 horas mais ou menos, eu me sinto naqueles braços tão pequenos. De Marlon para o seu grande amor. Eu a vejo usando apenas roupas íntimas. Alô, Tati. E em meus anseios me perco inteiro em devaneios. Cada noite a vejo sempre mais bonita. E a minha sede por seu amor é infinita. Eu fico parado em frente à vitrine, enquanto meu sonho e ilusão não define. Na calçada morrendo de amor, comparando assim. Patroa Leia, segundo homem que eu sei que é só na mão. Seu corpo com o corpo bonito desse manequim. Alugão! Alô, André Produções, alô, André. Toda noite, às 9 horas mais ou menos, eu me sinto naqueles braços tão pequenos. Eu a vejo usando apenas roupas íntimas. Minha princesa Letícia, e em meus anseios, a nossa doutora do amor com a gente no Palácio do Retrô. Me perco inteiro em Deus. Cada noite a vejo sempre mais bonita, e a minha sede por seu amor é infinita. Eu fico parado em frente à vitrine. Passando! Rodrigo do Ninho do Gavião, obrigado, José, os meninos, toda a galera, valeu demais. Forte abraço, mano. Obrigadão. Na calçada morrendo de amor, comparando assim. O seu Felipe na área, rapaz. Felipe, meu parceiro, foi eu, Felipe, bora. Alô, Retrô! Uma canção pra lembrar nós dois, uma razão pra não me esquecer. O teu olhar, de um olhar tão puro, traz de volta o tempo ou o boé. Um coração com meu nome, o seu, em cada árvore você escreveu. Não liga tanto não. Me faz lembrar de você, menina. Traz de volta o tempo, oh yeah. Guardo desses bons momentos, discos, fotos, fotos muito de você. Nossas brigas por ciúmes não posso esquecer. A saudade desse tempo é tão imensa que se faz presente em histórias, em canções, para sempre. Príncipe Negro. Uma canção pra lembrar nós dois, uma razão pra não me esquecer. O teu olhar, que um olhar tão puro, traz de volta o tempo, yeah. Um coração com meu nome, o seu, em cada árvore você escreveu. Me faz lembrar de você, menina. Traz de volta o tempo, oh yeah. Guardo desses bons momentos, discos, fotos, fotos muito de você. Nossas brigas por ciúmes não posso esquecer. A saudade desse tempo é tão imensa que se faz presente em histórias, em canções, para sempre. Saudade Retrô! Que culpa tenho eu de ser tão triste assim, sem ninguém pra me amar? Já passou, a chuva terminou e nosso amor se acabou. Tudo pode acontecer. Atenção, André, não chega aí, André. Que culpa tenho eu de você ser assim tão ruim para mim? Até os carinhos seus que você prometeu. Minha amiga Luciana, Lulu, lá do Grupo Líder com a gente. Beijo, meu amor. Não sou mais ninguém. Preciso de você. Procurei. Os meninos da Sacramento com a gente. Um abração, valeu! Mas não consegui. Você sabe que sem seu amor eu não posso viver. Quanto tempo esperei. Parceiro Felipe, é da família do meu parceiro Cunha, curtindo o Retro, galera do Casota. Inclusive ontem, domingão, foi o maior sucesso Retro lá, né, bicho? Bora, Claudinha. Bora, Pimentada. Bora, Cassim. Sem Deus, sem você, não posso viver. Chegou de viagem ontem, no domingo, tá fazendo o maior estrago na cidade, tô sabendo. Redes sociais conta tudo, mano. Saudades, eu sofri. Aí é pressão. Não queria. Aí é pressão, bora, Cassim. Eu não sei viver. Adriano Santarém, meu parceirão. Deu todo o suporte pra empresa Príncipe Manaus. Quero amar. Aí é sangue, você, mas ninguém poderá me fazer feliz. Sem carinho, sem Deus, sem você, eu não posso viver. Sem carinho, sem Deus. Sem você eu não posso viver. Pelô da Amélia. Mulher, será que em seu coração existe lugar pra dois? Pra mim, pro tio Val. Será que você não tem medo do sofrimento depois? Olha aí, Jota. Às vezes fico horas pensando o que será de nós três. Espero outro ir embora. Égua, Galetinho. Para chegar minha vez. Eu só queria saber qual de nós dois você ama? Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo é nele que está pensando? Afinal, quem é você que não sabe a quem está amando? Olha aí, Val. Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Edilson. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Obrigado, meu parceiro Abraão da Nike. Fica aqui com a gente, vem na guarda do príncipe. Vem-nos dar um abraço, nos prestigiar hoje no palácio. Fica olhando só de longe, né, Abraão? Bora, garoto! Tamo junto. Sabe por quê? Eu só queria saber. Obrigado, parceiro Cláudio do Quintal. Minha patroa Alexia. Será que se lembra? Gleison, saudade, alô, Gleison. Quando está com ele. Cláudio está muito distante hoje. Gosto do calor humano dele aqui pertinho. Se quando está comigo. Gosto aqui pertinho. É nele que está pensando. Quando o Cláudio fica longe, eu sinto saudade assim. Afinal, quem é você que não sabe a quem calma, Gleison. Está amando? Você não ama ninguém. Esta é a pura verdade. Olha, Marcelo. Coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Bora, Retro! Você... você vai me chamar por onde for, vai gritar por meu amor. E sentir solidão. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Ah, você vai sentir falta do meu braço, pra matar o seu cansaço. Depois de tanto me amar, vai, você vai. E assim? Ver de frente a saudade. Ah, se eu tivesse um tio Val. E saber que na verdade, ai, ai. Sou teu homem, meu amor. Um, dois, três, vai! Meu parceiro Kleiber, lá do Siqueirão. Dá todo o apoio pra Edilson Vegels, pro Retrô. Só aciona o homem, mano. Alô, Bigu! Irmãozão. Princesa Cláudia. Apimentada. Aí tem pimenta até de baixo, mano. Olha. Chega bem derramando, mano. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro. Por quê? Pra depois se arrepender. Ah, você vai sentir falta do meu braço, pra matar o seu cansaço. Depois de tanto me amar, vai, você vai ver de frente a saudade. Meu parceiro Guilherme, e saber da Prefeitura de Belém, tá com a gente, tá no Retrô. Sou teu homem, meu amor. Viaja no tempo! Leviana, esqueceu que um dia disse que me queria. E agora estou só, mas já sei muito bem quem tu és. Parceiro Duda do CD com a gente, meu DJ, galera do Cineral com a gente. E nosso amigo Mamute, não é o Mamute? Bora. Leviana, tudo tem o seu dia. E o seu vai chegar. Você vai se danar como eu me danei por você. Será que não se acanha ser tão leviana? Alô, professor. Será que

você. Tudo errado sem você. E se você me ama, eu sei que vai entender. Não preciso de você. A vida é mesmo assim, errar e aprender. Agora eu já sei, não posso viver sem você. Tudo retrô. E se você me ama, eu sei que vai me entender. Eu preciso de você. Vamos lá, João! Obrigado, Cassinho, meu amor. Vamos no coração de Deus, do Diel, surpresa, príncipe. Saudade de ti, pô. Aí é pressão, pai. O Silva já tá lá e obrigado pelo carinho. Eu hoje acordei demais, deprimido e triste. Eu queria poder num instante conversar com Deus. Nossa princesa Ellen com a gente no retrô. Meus problemas e poder também confessar meus segredos. Mulher decidida, pô. Tanta coisa me causa agonia e me mata, ai meu Deus. Eu gostaria de saber porque o dedo da vida só aponta pra mim. Se a felicidade existe ou eu vivo sonhando. E se vou sentir sempre essa dor que eu sinto por ela. Só por ela. Que me escapa igual água entre os dedos. Ai meu Deus, ai de mim. Bora retrô! Quem conserva o fé. O ferro será ferido. Tantas vezes fiz com os outros, hoje querem fazer comigo. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tantas vezes fiz com os outros, hoje querem fazer comigo. Boa, Alexia. Boa, Cláudia. Não, calma aí, peraí. Só um pouquinho, você tá bem? Eu sei que só eu vou poder resolver meus problemas. Mas só Deus hoje me ajudaria a não te perder. Tantas vezes busquei pelas ruas um amor clandestino. Esquecido que o meu estava em casa, à mercê do destino. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tantas vezes fiz com os outros, que hoje querem fazer comigo. Sumo redrô! Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tantas vezes fiz com os outros, hoje querem fazer. Rapaz, eu tava olhando aqui, 4:10 da manhã. Eu choro, bora! Aquela colcha de retalhos que tu me deste. Bora, Gleison! Juntando pedaço em pedaço foi costurada. Alô, Leandro. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela colcha de retalhos está bem guardada. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Passando a obra, sexta manhã. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, tu has de lembrar da colcha e também de mim. Eu sei que tu não te lembras dos dias amargos. Quarta-feira eu tô nesse churrasco aí, tá? Junto de mim. Obrigado, Leandro. Vou comemorar essa vitória com você aí dos três papão. Tamo junto. Patroa Leia! Obrigado pelo carinho. Alegre, é, Claudio Chapo. Patroa Leia, seu obrigado pelo carinho. Beijo no coração de vocês. Só valeu, tá? Tamo junto. Que Deus acompanhe vocês, tá? Obrigado, meu casal, Cláudio. Obrigado, Lexia. Agora na vida rica que estás vivendo. O Kleber pegador comigo, lá, Kleber! Mas como agasalho, poxa, disse ti. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, faz de lembrar da colcha e também de mim. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, quase lembrar da colcha e também de mim. Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. Te procuro sem te ver. Quanto tempo, bicho? Minha amiga Elane, as meninas do Marco comigo no retrô, olha só. No lugar que era de olha encontro, aí. Só encontro, desencontro. Bora. E a saudade de você. Ando sozinha nos lugares que eram nossos, que perderam valor sem você. Madrugada mais calada do que nunca, vem chegando pra dizer. E é inútil a minha volta nessa volta à procura de você. Volto sempre à mesma hora, aquela hora combinada pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os meus braços desamor. Cadê você? Cadê você que já não vejo mais? Cadê você que me tirou a paz? Eu procuro mais. Cadê você? Ficou entre os meus braços, diz a Edilson. Momento tão triste foi aquele pra mim, quando você disse entre nós. Domingo, domingo, domingo, dia 24 de novembro, aniversário. Dos Sítios Bar 3.0. Convidada especial, a melhor aparelhagem de saudade no momento. Príncipe Negro Retrô. Príncipe Negro Retrô. E mais, banda Fruto Sensual. Participação, DJ Neil Saudade e os DJs Júnior dos Sítios e o DJ Diego. Início 18 horas, ninguém paga até 20 horas. E mulheres não pagam até 21 horas. Essa família Saudade vai invadir.